Eu sinto o tempo me acertar pelos ponteiros do sifão. É sempre assim, não vou negar, mudando a cada estação. E eu fico aqui pensando em nós, nos meus amigos, meus irmãos. Tantos amores vi passar, envelhecidos no porão. Nosso amor é um grão, surfando as ondas do ar, subindo os muros do portão, pra germinar no sofá. Quero as raízes no chão, cheirando a maracujá. A lua se apagando de manhã, me chamando pra acordar. Acertar como uma bala de canhão, mudando tudo de lugar, tirando todo meu tesão. Talvez seja pra um bem maior, envelhecer não seja em vão. E o que vier do meu suor, eu vou guardar no coração.